Thank you. Salvador, 1134, está cruzando 240 para 160, 2 bombas. Sumo 34, ação e identificação. Está autorizado, descida para 4.000 pés, com ajuste 1014. 14, 4.000 pés, facilidade com a direção pelo. Autorizado pelo. Muito obrigado. Autorizado pelo, bom, no 34. Bruno 34, completa a chegada a Bunker para 2.000 pés, ajuste 1.014, autorizado LF, reposta final. Ok, 1.014, 2.000 pés, reportará estabilizado, gol 1-1-3-4. 1-1-3-4, estabilizado ILS X-Ray da 1-0. Sentiu 1-3-4, chama a torre agora 118-95. É, desculpe, 1895, não, 1-1-3-4. Isso, 1895. Muito obrigado. Salvador, gol 1134, meia milha de Zimbra, estabilizado LSXR, baixar a travada. É sorte quando o visual com campo, o gol 1134. Ok, reportarei o 1134. Segundo 70 na proa de Mari, completa a chegada, desce até o nível 050. Desce até o 050, até 3170. Se possível, vale rápida presente. Autorizado. TAP na proa, 3170, obrigado. No 1-1-3-4 visual? Negativo. 1-1-3-4 viso papinho inside. 1-1-3-4 visual com a pista. Autorizado pouso, pista 1-0, vento no 4-0 graus, 9 nós. Confirme quanto, avistou? 450 pés, 1-1-3-4. Sim. Livre pouso, confirmado, 1-1-3-4. Afirmativo, pista molhada, escorregadia. Positivo, 1-1-3-4. No 1-3-4, no solo azul 0, libere a direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento aos sinalizadores. Alfa, Kilo, Hotel, Pátio 3, atento ao sinalizador, gol no 1-3-4. Sierra Tango Delta, na via chegada bom, que desce para 4 mil pés, ajuste 1014. Salvador, Papa Tango Foco. Confirme. Aeronave Papa Tango Uniforme. Papa Tango Uniforme, prossiga. É, solicito giro de motor para check na marcha lenta por 10 minutos. Sim, sim, aero está ciente? Já está ciente, nós estamos no 43, posição 3. Ciente, responde ao término. Reportarei. BLS 1904, no ajuste 3170. LS 3170. 70, chama a torre 118-95. Avisou pro campo? Negativo, 1895, a torre da 3170. Salvador da 3170, boa noite. 3170, continua a aproximação, reporte quando visual com a pista, QNH1904. 1904, reportando a visual da 3170. Avistoto 3170, 660 pés. Estorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 06 nós. Estorizou pouso na 10, 3170. Taxi 0 no solo 25, libera a direita, taxi via Alfa Kilo para o Pátio 3, atentando aos sinalizadores. Direita Alfa Kilo para o 3, T3170, ficando atento aos sinalizadores. Alfa Kilo Pátio 3, atentando aos sinalizadores. Alfa Kilo 3, pode confirmar, 02? Atentando aos sinalizadores, Pátio 3, atentando aos marchas. Tá atentando aos marchas, T3170. Informe o Serra Tango Delta, 10-2-1-3, autorizado LS, reporta sinal estabilizado, ajuste 1014. Atualizador, o Tata andado. Delta, completa sinal, pavio em cima do campo? Ainda não. E prossiga até o externo na minha escuta. Autorizado a completar o LSX-A. Na minha escuta, certo, na Delta. Salvador, Gol 992. Gol 992, prossiga. Ciente da informação para autorização, Recife. Para Recife, prepare Puca, aguarde cópia. Puca, aguarde no cópia. Salvador, está passando uniforme. Chega. Informando aqui o técnico de giro. Gente, bom dia. Bom dia. Avisar pro campo agora, o Tata Andado. Gente, chama a torre agora, 118-95, Serra Tango Delta. É, Delta, vai ser travado, sinal na zero. Avalamento Serra Tango Delta, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 59, forma pista molhada, escorregadia. Yes. Romeu Serra Tango Delta, no solo 34, no fim do pátio. Pátio 5, Serra Tango Delta. Gente, prossegue via Alfa Juliette, contando o pátio principal, chegando novamente no Taxi Lima. Alfa Juliette, pátio principal, vai depois aparecer na Lima, Serra Tango Delta. O 192 está pronto, 4.